233, oceano de expansão, estou indo contar a descida. Vou ir puxar lá, vou ir lá, vou esperar que você tenha chegado à ponte. Estou indo contar a descida, vou 1233. contato radar, mantendo de voo a nossa P0, veio a posição do OMAD para que você possa chegar ao OMAD 1 e nossa contagem de vida. Serra Bravo, Golf Lima, autorizado, conforme a rota, vem de voo, pelo 44, seguro, até 9857, Monsul. Nível de voo 360, saída, Tango 1, Leda, Tóquio. 10, primeira curva à direita, 5270, transponda, controle, 120.8, voo 963. hoje é 21-3-0-5-0. 3-2-5, você coloca os dois. Agora o controle, 3-0-8, bom. 3-0-9-3, confirme conforme rocha, como de volta, segundo 2-1, no nível 3-6-0. Aí da Arco 1, no transição, eleva. Coluna 0, primeira curva direita, 5-2-7-3. Transponder, controle, 3-0-8. Pela linha 225, contato com a câmera colagem, tem a número 380 de saída da Arco 1. Deve ser a bola, obrigado. Contato com a Dona Nicolás, 1-2-2-0, via, saída São João. Viação Mono 32, Cisaleta, por gentileza. Leila, também é 2 ou 9? Mano 10, 62, não. check those, please. Salvador, Azul 4958, final 10 visual. Azul 4958, você tem uma estação, mas é um especialista. Dentro 020 do 003. Continua a aproximação, Azul 4958. Station, do you prepare to exit Tango 1 to departure Tango 1 correction at the laser and Dodge position, okay? Azul 4201,

Obrigado, mano. Atores Salvador, voo 093, bom dia. Voo 093, contato radar na decolagem, por favor, ar volume para nível de voo 360. Dia Arbor 1 para o 360, solicita quando possível sua de relança o voo 093. Com 1093, mantenha a via após 4 mil testes autorizados direto a lança. 7 após 4 mil, vou direto a lança, 1093. Vocês utilizaram o Scanitec, deve ser. gostaria de ter de frequência 128.8 até na 12.0. Isso, mais de 5 minutos pra gente chegar. 3, 3, separar com 1, ele é agora, Vai de foto. A gente vai inicialmente para o Supra Suburbano ou para o Urso? Mike, eu tenho o 7 na escuta.

233, desculpa. Pressionar, chame 219. Argentina 1911, bom dia. Trouxe 3000 feet up to by level 360. Time by Sampo, transition to blue. Controle Salvador, confio o curso carro 9073, decolou. Estado 9073, cadê o trabalho do Brasil, que vai vir, está indo aqui com a número 350. 350, pela via Fuca, curso 9073. Então, meu rosto, pode me falar sobre o voo em